em 95,3 FM para toda Sanca Vice região. Sim, sim, sim, para todo mundo, através do site www.radio.ufscar.br. Começa agora mais uma heróica, incrível edição do programa Independência ou Marte. Edição 148 do programa Independência ou Marte, ao vivo aqui da Rádio Fiscar, nessa noite de segunda-feira, para quem estiver escutando, dia 14 de junho. Estamos aqui, eu, Yasmin Miller e Felipe Silva. Muito bom, muito bom. E para quem não escuta a gente ao vivo, pode, né, como sempre, escutar a nossa retransmissão em todas as nossas web rádio parceiras. Web Rádio EBTK, Web Rádio Rasgada Coletiva, também a Web Rádio Software Livre. Então um salve aí a todos os ouvintes que nos acompanham nesses canais de comunicação, e um salve também para todo mundo que frequenta o nosso querido blogspot www.independenciaomarte.blogspot.com, né, o site onde você encontra aí todas as semanas os relatos, né, cuidadosos de cada edição, com tudo que rolou, e também sempre o programa disponível para download, além dos nossos outros espaços virtuais, MySpace, Orkut, né, e todos os outros canais que você procurando por Independência ou Marte nos encontra. E é claro também, né, nosso Twitter, @IndieOrMars, onde esse programa está sendo transmitido ao vivo em vídeo na Twitchcam agora também. A gente tá online no MSN, você falou? Não, fala aí você. A gente tá online no MSN pra quem estiver ouvindo ao vivo. A gente tá aqui na rádio em São Carlos. Você que tá em qualquer lugar no Brasil e no mundo, é só conectar-se com a gente em radiofiscar@hotmail.com. Adiciona e troca uma ideia ao vivo aqui, além da Twitchcam, mas, né, quem estiver ouvindo pelo site da rádio ou pelo Fora do Eixo, alguma coisa assim, pode falar com a gente pelo MSN. É isso aí, só para encerrar esse protocolo dos nossos contatos, para quem quiser mandar seu material aí da sua banda para fazer parte da nossa programação, independenciaomarte@gmail.com é o endereço eletrônico onde nós recebemos aí as sugestões e comentários dos ouvintes e também as músicas que as bandas mandam pra gente, certo? Certo. Bom, o programa hoje, como de costume, está especial, cheio de atrações, cheio de participações pelo telefone, mas acho legal aproveitar esse comecinho para falar que, né, não só o programa de hoje está especial, como o projeto como um todo vive um momento muito bacana, já que a gente deu início, de fato, aí às nossas realizações, aos eventos culturais que estamos produzindo em São Carlos pelo nosso projeto de Ponto de Cultura. Então já estivemos aí com uma sessão de cinema muito bacana no Distrito Rural aqui de Água Vermelha. E nesse último domingo agora, a gente fez o nosso primeiro evento na comunidade do Jardim Gonzaga, né, também conhecida como Favela do Gonzaga, aqui em São Carlos. Um evento em parceria aí com o pessoal do Sanca Hip Hop. E nós trouxemos aí os registros sonoros, ou os bootlegs, né, dos grupos que se apresentaram por lá, para rolar no programa aqui hoje. E além, né, de toda essa experiência local muito intensa que rolou nas últimas semanas, o projeto Independência ou Marte também está dando início aí nesses dias a sua primeira experiência internacional, né, com a presença de Jovem Palerose, também conhecido como DJ Young Man, em terras argentinas, apresentando a discotecagem radiofônica em diversas datas por lá e também aproveitando para fazer uma agenda bem bacana aí em várias rádios de Buenos Aires. Ele mesmo vai se conectar com a gente pelo telefone hoje e contar um pouco disso para vocês, além da gente conferir, é claro, alguns sons que ele já está entrando em contato por lá. É isso aí, no BG a gente tá rolando Renato Godá, paulistano, todo um estilo à la Tom Waits, tanto de cantar quanto de ideia mesmo, cigarro, aquela coisa de soturna. Soturna, noturna. Então, mas é bem... aumenta o BG pros ouvintes que eu vou mostrar ele pro pessoal da Twitch aqui, já que nosso BG é sempre prestigiando o formato físico do CD. Aí, pessoal, Renato Godá. Tem um quê? De requintado e divulgar. Bem massa, mandaram um CD aqui pra rádio, a gente tá na vibe, tocando, isso aí. Muito bom, acho que a gente fez tudo que tem que fazer, né, pra começar o programa. Fora tocar música? Falta isso, então. Vamos para o nosso primeiro bloco de sons, né, como sempre tentando começar o programa aí com um bloquinho de novidades, sempre mantendo um estilo coeso e um nome debochado para descrever o bloco. Mas hoje a gente fica devendo deboche no nome, mas mantém as novidades em um bloco aí com variados estilos da música instrumental brasileira, não é mesmo, DJ Yasmina? Você sabe que esse negócio de fazer bloco com novidade toda semana é um negócio difícil, né? Osso, né, velho? Já são 2 anos e meio aí nessa atividade. Com emoção ou sem emoção, a gente chega lá toda semana. E o bloco ficou um pouquinho esquizofrênico, mas ficou bem interessante pra pensar o instrumental. Não, ficou diverso. Em todas, cara, as suas... É. Não, esquizofrenia é uma coisa boa. Já dizia Deleuze por aí. Tá lá. Que programa embasado, teoricamente. Então a gente separou algumas bandas instrumentais de diversos estilos. A gente começa com um jazz rap chamado Mental Abstrato. Eles que são... É formado pelos brasileiros Calmão e Omiguan. E acabaram de lançar um disco chamado Pure Essence. O interessante é que esse disco foi lançado no Japão e não no Brasil. E o Japão, que tem toda uma cena de jazz experimental, jazz moderno, que é muito prolífica. E eles lançaram esse disco lá, e aqui eles acabaram disponibilizando para download, mesmo gratuito, na internet. É massa porque todas as faixas do disco têm um título em português, só que a participação é de várias pessoas que não são brasileiras, e aí tem rapper cantando em inglês, numa música que tem a faixa é chamada português, então é uma viagem. A gente acabou pegando uma faixa que chama Jazzera, que é a faixa, uma das únicas, que é instrumental mesmo no disco inteiro. Bem jazz rap, bem massa. Muito bom, muito bom, muito bom. O que você tá rindo de mim? Não, que eu gosto de jazz rap, cara. Bom, na sequência a gente confere um som aí do projeto Três Cruzeiros, né? Mais um fenômeno musical aí que a cena paulistana vem nos proporcionando nesse momento. Você conversando com músicos que trabalham por lá, o pessoal às vezes não tá tendo a oportunidade, de repente, de estar rodando tanto o Brasil por aí, mas vive localmente um momento muito interessante lá com os músicos, né, dialogando e tocando juntos em diversos projetos, como é o caso dessa galera que a gente vai rolar agora, que acompanha aí as bandas de artistas como Thiago Petit e Lulina, né, mas que, para dar vazão aí às suas virtuosas e vontades de tocar os seus instrumentos, criaram o projeto Três Cruzeiros, banda nova, né, do ano passado. A Yasmin pode falar mais um pouco sobre o lançamento dessa faixa Bolero que a gente vai conferir. Não, que eles têm 3 faixas disponíveis para escuta e para download. E são faixas bem diferentes, assim. A gente escolheu essa Bolero, que é um bolero mesmo. Mas aí tem uma faixa que é mais um instrumental à la surf music rockabilly, assim, e um outro que é mais rock alternativinho. Então até... meio estranho, assim, que dentro da própria banda já tem estilos bem diferentes dentro do instrumental. Muito bom, a gente ainda fecha esse bloco com a banda Far West, é isso? Não, antes a gente escuta a Vexilense, que é um power trio instrumental carioca também, que tinha lançado algumas coisas já alguns anos atrás, em 2008, eu lembro que eu ouvi já coisa deles, e agora eles lançam um disco chamado Avec I, eu não tenho certeza como que fala. São 13 faixas, o primeiro disco inteiro deles. E é bem massa, assim, é mais calminho, assim. Tem algumas faixas mais pro pós-rock, mas com uma personalidade um pouco diferente. Não precisa necessariamente chegar no noisezão, assim. A gente vai escutar uma faixa chamada Amálgama. E pra quem curtir, vale a pena dar uma sacada, que também tem tudo pra baixar aí. Muito bom. E aí agora sim, pra fechar o bloco de música instrumental com a banda Far West, né? Acho que selando uma relação de... que eu posso até usar a palavra amizade pra descrever, que a gente vem desenvolvendo com a Netlabel, né? O selo virtual Sinewave. Estão sempre com a gente em bloco instrumental, em bloco shoegaze, em bloco experimental. Mas é uma gravadora que vem distribuindo aí incessantemente material na sua bela página na internet. A gente está sempre antenado por lá. Tem sempre bandas boas saindo. E a gente confere o som do Far West com a faixa Jack Bauer para fechar esse bloco de instrumental. Vamos de som, que a gente já falou bastante, tem muita coisa para falar. Não, mas eu queria só lembrar que essa banda tá meio que morta, assim. Então é um disco meio póstumo, mas vale a pena, se gostar, dar uma força. Você dizer que ama a banda, ver se eles voltam. Eles são de Porto Alegre. Bah. Mas bah, vamos de som. Vamos dar essa força e vamos de som. Aqui é o Independência ou Marte. Escute diferente. Pou! Independência ou morte. Silenciaria. Programa Independência ou Marte de volta. Acabamos de escutar Far West com Jack Bauer, finalizando o nosso bloco de novidades instrumentais. Antes, a Vexilense Amálgama, Três Cruzeiros com Bolero e abrindo o nosso programa Mental Abstrato com Jazzera. Muito bom, fino da música instrumental brasileira. Só novidades para começar o programa no melhor clima possível. E agora, dando sequência, né, é com muita felicidade que anunciamos aí, né, em primeira mão no espectro radiofônico São Carlense, os áudios que foram gravados esse último domingo no Sanca Hip Hop edição Jardim Gonzaga, né, evento realizado aí pelo coletivo Sanca Hip Hop em parceria com o Ponto de Cultura do projeto Independência ou Marte. E foi um dia aí dedicado, né, aos diferentes elementos, às diferentes linguagens, né, da cultura hip hop. A gente teve diversos grafiteiros da cidade aí, como Bico, Japão, Spock, Rony, Eder e Pedro, né, e Turtle, e agora me desculpa se eu esqueci o nome, mas todos fazendo o grafite lá durante o domingo, revitalizando o espaço da quadra da Eco, a estação comunitária do Jardim Gonzaga, onde aconteceu o evento. A gente tivemos também apresentações de dança com a família Arte Urbana e também com o grupo Performance de Rua, né, grupos de dança de rua aqui da cidade de São Carlos. E tivemos também a presença do rap com os shows dos grupos Raciocínio, Resistentes MCs e fechando a noite o Sem Medo do Medo. Acho que vale a pena dar um destaque pro show do grupo Raciocínio, né, que tocou fazendo o lançamento aí do seu primeiro CD e um disco que, como grande parte, né, das últimas novidades do rap aqui na cidade de São Carlos, foi produzido, né, nos estúdios, né, e pelo selo Correra Beats, da rapaziada do Subloco Coletividade. E aí vários MCs do Subloco estavam presentes no show do Raciocínio, né, Miguel, Sandro e Gaivota. E a faixa que a gente confere aí é uma parceria justamente entre os MCs do Raciocínio e a galera do Subloco. Depois a gente confere um som do Resistentes MCs e fecha, né, com a abertura do show do Sem Medo do Medo, grupo local, né, grupo lá do Jardim Gonzaga, que fez o encerramento desse nosso primeiro evento do Ponto de Cultura, como eu disse, lá na quadra da Eco, a estação comunitária do Jardim Gonzaga. Né, o projeto do Ponto de Cultura do Independência ou Marte prevê aí a realização de 3 anos de eventos culturais. Então a ideia, sempre após esses eventos, é estar levando aqui ao ar o material que a gente gravar por lá. Essa foi uma primeira experiência, uma gravação bem simples. A ideia aí, produzindo, né, produtos radiofônicos cada vez mais dinâmicos e com a participação da galera que tem frequentado os eventos, mas hoje a gente estreia aí com os sons desses 3 grupos de rap aqui da cidade de São Carlos, como eu já anunciei, Raciocínio em parceria com Subloco, seguido de Resistentes MCs e fechando com Sem Medo do Medo, esse nosso bloco aí com os bootlegs, versões ao vivo, gravadas no Sanca Hip Hop edição Jardim Gonzaga, que aconteceu no último domingo. Vamos de som? Vamos, hein? Escute diferente. Escute diferente. Firmeza total. Raciocínio corre pela paz. E pra correr, é necessário respeito. E pra correr pela paz, é necessário respeito. E é desse jeito mesmo, irmão. Vai, DJ Chicão. Salve, Gaivota. Só dois representantes, tantos vividos sem chances, com sangue no olho, não corre pela paz, Deus é mais. Vamos correr atrás, vamos seguir os caminhos dos que daqui já existem. Se a paz ainda é um sonho, então vamos realizar. Cada um faz sua parte até se concretizar. A ideia é quem procede na situação. O irmão pra rapa, da rapa pro irmão. Então aqui é sem moleza, aqui é sem massagem. A caminhada é longa, só de desvantagem. Mas mesmo assim, assim. O trem não sai do trilho, pra subir não pode vencer a corrida. É preciso, é difícil, nunca foi fácil, porque há de ser agora. Não corre pela paz, agregar nossa proposta com a maldade acumulada. Você não lucra nada, pode puxar cadeia, mata ou morrer de graça. Por uma justa causa, uma pá de vagabundo. Isso é pra correr pela paz. Demorou, nós tamo junto. Quero ver a paz reinar, não só embaixo da terra. Chegar de na direta, truta, treta e vela. O ser cruel, insano, humano, destrói o mundo. E dizem que o mundo é louco, maluco. Livre de safado, velho, a gente quer viver então. Chega de matar, irmão, chega de morrer. Já cansei de ver malandro se achando o pau, bam, bam, bam, porque vive tentando. Cê tem que entender, as coisas não são bem assim. O que eu não quero pra vocês, também não quero pra mim. Não quero minha família chorando. Pare e pense um pouco no que tô relatando. Respeito mútuo é a chave do problema. Então não vacila, apazigua logo essa treta. Sem dar a cara a tapa, sem pagar comédia. Seja racional, irmão, e bole uma ideia. De ponta a ponta, respeitar é o necessário. Soldado da guerra contra o sistema preparado. Desarma só raciocínio municiado de paz. Um sonho de consumo a ser realizado. Um sonho de consumo, tio, a ser realizado. Pode crer, Rafinha, seus moleques. Dizendo que o 12, 5, 7, 2, 1. Que pra ganhar a confiança é só brincando 7-1. Artigo de verdade, pois malandro sabe como é. Se tá no corre pela paz, não se iluda por ninguém. Muito menos por mulher, eu acredito em mim. Não se iluda no charme, nas palavras das cachorras loucas. É bonito pra se ver, mas não pode tocar. É um barril de pólvora, pronto pra estourar. É bem na cara, com sorriso o inimigo te arrasta. Bobinho, invejoso, pede a ruda pra você. Seis pra lá, dois pra cá. É assim que tem que ser, né, moleque? Não, tio, já subimos o conceito. Vários como nós ainda vão viver, né, nas quebradas, nos becos. Aí Vila Salvão é daquele jeito. Lembrança humilde que eu vejo ser sujeito. E não pipoca na missão. Essas mulas já passou, melhor do que viver na neurose. Louco como robô, cê é 24, 24 por 48, louco como sempre. Louco pelos manos, tá querendo esse presente. Se para entrar e sair, feliz e contente. Só pra conquistar a confiança dos loucos lá na frente. É, tiozão, nós tamo junto e misturado. Sujeito homem de conceito, malandro de verdade, tio, merece respeito, né, moleque? Aqui não. Sujeito homem de conceito, malandro de verdade, tio, merece respeito, né, moleque? Aqui não. Sujeito homem de conceito, malandro de verdade, tio, merece respeito, né, moleque? Aqui não. Sujeito homem de conceito, malandro de verdade, tio, merece respeito. União, fusão, tamo junto, doidão. A milhão, um, dois, desce som. Só rap do bom na função. No bumbo, na caixa, no grave, o agudo, trilha sonora de vagabundo. No corre pela paz, tamo junto e misturado. Na regra e no compasso, o elo, a corrente que não se distrai. Corre atrás dos seus sonhos, tem objetivos. Sei que a caminhada é difícil, pode desvantagem. O rap bate forte como o rock, então segura a onda sonora que dominou o mundo da avalanche. O exército, a multidão tremendo no chão, no salão. De norte pra sul, de leste a oeste, se espalha como a peste. A doença mais forte que o peito do ciclone. Seguidores, sente as dores quando pisa nos espinhos. Vai trilhando este caminho só no osso. Dia após dia no sufoco, né, moleque? Não, tio. Os pivetes tão crescendo, vivendo uma maldade sem playground. A infância arrascada como doce de criança. O super-herói no pé do morro, o ferro na cinta, sem camisa. A vida cura que foi interrompida. Parceiro, você dorme em seus braços. Tem que saber diferenciar. Tem que chegar o primeiro que vem e te chama de parceiro. Amigo de verdade, se conta nos dedos. Cadê aquele que na antiga disseram? Tamo junto. Vivendo, desviando, zica brava, língua solta. Se vê, se abre como puta na madruga. Sarico, o isqueiro, dedo duro, sem futuro. Tem de monte que te arrasta pro abismo. Não entende, sai da frente. Abre espaço e se joga. Vontade regressiva, 3, 2, 1. Bum, bum, bum, bum. Alternativa é nosso corre. Por isso muitos não engolem. Pela paz a gente fala um monte. A guerra não se entende no mole. Se é perdão para com os jovens, impossível deixar no gelo. Se omitimos o que vivemos, sem frente ao espelho não nos reconhecemos. Beleza a rua, a rua é freestyle. O rap a rua é unha e carne. Não tem debate, se essa ideia não se bate, respeito o rap pelo menos. Pois a rua é quem cobra e tem seu próprio jeito. Menos suave aprender com o próprio erro. Mais fácil tirar como exemplo o erro alheio. Pra não bater a testa tentando olhar pela fresta. Além da selva, o troco nem sempre é na mesma moeda. Então não espere, conquista só que merece. Por onde é que prefere o fácil, que vem fácil, vai rápido como o dia. Chega à noite e deita na cama que não previa. Coiseiro do teto ou uma cama de concreto. Com dinheiro e sucesso, talvez caixa prego. Há caminhos diversos sem comuns objetivos. Encontrar felicidade, quem não busca esse destino. Não se corromper pra não ter que alimentar seus filhos. Não tem que ser submisso pra se manter vivo. Ser digno, merecimento apropriado. O dever de respeitar e o direito de ser respeitado. Fundamento básico, dispenso livro de autoajuda. O que vê nada vê, o que escuta nada escuta. Herdeiros da rua, a rua é freestyle. O rap a rua é unha e carne. Não tem debate, né moleque, assim não. Sujeito homem de conceito, malandro de verdade, tio, merece respeito, né moleque, aqui não. Sujeito homem de conceito, malandro de verdade, tio, merece respeito, né moleque, aqui não. Sujeito homem de conceito, malandro de verdade, tio, merece respeito, né moleque, aqui não. Sujeito homem de conceito, malandro de verdade, tio, merece respeito, malandro de verdade. Merece respeito, os malandros de verdade, tio. Merece respeito. É nóis, firmeza, raciocínio. Agradece mesmo, jeito. Isso mesmo, tamo juntão, ó. Demorou, como é que tá, mano? Aê. Que é? Aí, o sino agradece, certo? É louco. Salve, salve, Jardim Gonzaga. Bota a situação. Então demorou. A cerimônia é hipnante, os episódios é de terror. O grito falado reflete o momento diabólico. E o tic-tac do tempo é do seu lado escorrendo. E aqui fora eu tô vendo o ódio corroendo, o barulho da luta. O maluco é fulano que tombou. Inflação de segundos. Simplesmente a serenata que narrada vem estampada em alta voltagem. A maldade, a desgraça que aqui não são bem-vindas. Mas aqui é assistida com vela, sepultamento e outras vidas. O crime é suicida, amargo e terrorista. Busca da platina do ouro. Os moleque tão aí descarregando a carabina. É foda, né não? O diabo vem, faz o orçamento. Atenta, manipule no final. O preço é o lamento. Pelo bruto, sujo trajeto. Pela perna ferro, o miolo se corrompe. O futuro é sem sucesso. Coração inquieto, oh, é a praga. Oh, a cabra, a magia, a zica que contamina o dialeto. Deixando muito mais monstruoso e frenético. A musicalidade cada vez mais chapa quente sem censura. A realidade da rua truta. A sinfonia é sinistra, é o som que arrepia. O ritmo macabro já vem de um dia lá dos fundão 016. A serenata do ódio toca mais uma vez. Nos palcos, ao vivo, quando os toca disco. Levada terrorista que na os altos riscos. B.O. desacerto, a cita lá do gueto. Resuma a caminhada, enfim, o que eu tô vendo. Pra falar demais, somente o necessário. Caminhada que eu vivo é diferente do cenário. Bonito, colorido, lá de Hollywood. Personagens são reais, vestido de Robin Hood. Leal, transparente, como sempre é contundente. Gíria de ladrão, sintonia inteligente. Bate de frente com sistema sem futuro. Isso toca nas favelas e também atrás dos muros. Os raios papagaio no volume máximo. Aqui é minha pelo ritmo macabro. Resistente, MCs, é monstro talibã. Nunca vai tá tocando na clube, na Jovem Pan. Quando o cu for sequestrado, jogado no porta-mala. Decifrar o meu verso e ver que aqui não tem mágica. Quando escutar a serenata do ódio, não vai sorrir. Que vai estar no sambu, a caminho da UTI. A sinfonia é sinistra, é o som que arrepia. O macabro já vem de uns dias. Lá dos fundão 016. A serenata do ódio, toca mais uma vez. Doutor, vê só o currículo do menino. Tem curso de direito, diplomado em homicídio. Não tem alto QI, nem curso no Senai. Só 5 anos e mais um dia pra cumprir em Alcatraz. É lá do berço humilde de um cômodo da Sul. O ódio rasga o peito e o transforma em só mais um. Na contenção de falcão, de colete vira laser. O alto do telhado, achando campeta blazer. Todo som reflete a fúria de quem não teve a chance de ingressar numa facu e ter um diploma na estante. A rua logo abraça, da droga vários calibres. E um instinto audacioso pra ser rei do crime. Por essas optei pela rima homicida que denuncia sem dó a elite e a belícia. A de Renan, outro amante do ritmo macabro. Minha letra tem o sangue, a lágrima do favelado. E assim prossigo com intensa lealdade. Meia inveja, falsidade, mas fecha com a verdade. Diretamente dos fundos, aqui 016. A serenata do ódio toca mais uma vez. A sinfonia é sinistra, é o som que arrepia. O ritmo macabro já vem de uns dias lá dos fundos. 016. A serenata do ódio toca mais uma vez. Serenata do ódio vem lá do interior. Os cantos dos monstros, tudo sofredor. Passa um pano aí, doutor. Até o capeta tremeu quando nos ouviu. É lá do inferno, demônio conferiu. Essa mulher que muito louco, nossa, mentiroso, cheio de ódio, só tenebroso. Radrutão, não se ilude, não é resistente. É preciso, direto dos fundão. Saudação, salvei. E aí, cê está firmão, satisfação. Maloqueiro deixava o do bom. Veneno só. Cuja mãe é a favela. Sofrer em Deus e também no fuzil. Se deixa corpos na calçada, né, tio? Serenata vem como contos macabros. Sem perder o compasso, eu prossigo favelado. A levada, é, indicando. Então, humildão, seguindo a canção. A sinfonia é sinistra, é o som que arrepia. O macabro já vem de uns dias lá dos fundão. 016. Do ódio toca mais uma vez. Toca mais uma vez. Toca mais uma vez. Resistente MC Uau. Vamos chegar. É a última, é pra fechar fechando daquele jeito. Só quem é independente. Sem mais. Sem mais delongas aí, vamos de sem medo do medo. Sem contar do quentão aí da dona Zenita aí, ó. Só chegar, certo? Seguinte, pra fechar o primeiro Sanga Hip Hop rodando a cidade. Um, dois, sem dez, medo do medo. Salve, salve, salve, São Carlos, periferia. Salve, salve. Muitos me dizem que o mundo vai acabar. O Bilad tá voltando com uma bomba nuclear. Os escravos foram jogados no mar. Que é azul, de águas salgadas. Muitos perdem a vida numa troca de bala. Eu já vi cada vez estirado com um tiro na cara, na maior depressão. O alcoólatra da madruga deitado no chão. Do outro lado, outro mal. Cachimbo na mão da candidata a ser mais um. Dentro do caixão, com a mão no peito, nariz com algodão. Violência gera morte, não. Revolução, irmão, eu vou seguir na minha rima violenta. Mais um louco sonhador, rimando o que ele pensa. Visão periférica é um cadáver na gaveta. Indiferente do doutor, o playboy é a burguesa que tá igual a campi sorrindo à toa. Eu mando um salve só pra quem é gente boa. Daqui, de lá, da zona sul, da zona norte, leste, oeste, pro meu Brasil desejo sorte. Sorte, sorte, sorte. Mas que se for a burguesia, assista por um. Aqui é a revolta, o veneno da zona sul. Racista Paulo, aqui é a revolta, o veneno da zona sul. Quando os gambé com a quadrada nem pensa, aceita o dedo. Aqui é a patrilha do sei, medo do medo. Vem a guarda negra, estão criando. Hoje em dia no Brasil não tem perdão nem paz. Outros matam a esperança, de olho na ganância. Defendam que é ladrão com a faca na garganta. No pescoço do boy, jorrando sangue na ambulância. Direto pro hospital, é mal, é mal. É a favela do Gonzaga, do rap nacional. Não pra se sentir, e nem pra se mostrar. No respeito na bondade, pode acreditar. No respeito na bondade, pode acreditar. Dá licença, sempre antes de chegar diretamente na favela. se unir. Não, não vamos se matar. É muito triste ver o menor sendo jogado na Febem. Mas vou mais além. É tipo assim a regra que eles têm. Quem tem, tem. E quem não tem, ajoelho e fala bem. Mas você também tem disposição, o dom. Então não se faça de desapercebido. Escute o que eu lhe digo. A verdadeira paz, mano, tá em Cristo e não no gatilho. Só tá em Cristo e não no gatilho. E demorou, mas aí, agora é nossa vez. Eu quero ouvir com vocês no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Segredo do medo é a paz que tá. Demorou, mas aí, agora é nossa vez. Com vocês no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Segredo do medo é a paz que tá no ar. É a paz que tá no ar. É a paz que tá no ar. Um, dois, três, vagabundo outra vez. No jogo de xadrez. No Salmo 23, onde o veneno e a revolta tomam o ar da vingança. E nós estamos aqui. A ideia é de resposta. Três mano envolvido nessa função. Trocando ideia de trão, traficando informação. É na batida desse som que é muito pesada. Eu vou chegar a apresentar a minha quebrada. Zona Sul, Zona Norte, Nada de Oeste. Pode crer que a voz aqui prevalece. Capacidade permitiva da nossa nação. Hip Hop, irmão, traficando informação. Salve, salve, Zona Sul, cidade Araci. Isabel foi Campo e eu também mando salve. Família quebrada, amo de coração. Favela do Gonzaga, sou aliado, só aliado. Se liga, frei, pra que não nos deixa recado. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Semente com medo, tenha rima e tenha voz. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Semente com medo, tenha rima e tenha voz. E demorou, mas aí, quero agora é nossa vez. Como se diz, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Semente com medo, é a voz que tá no ar. Demorou, mas aí, agora é nossa vez. Eu quero ouvir com você. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sem medo do medo é a voz que tá no ar. E acreditar, só uma revolucionar. É a voz que tá no ar. É a voz que tá no ar. Pode acreditar. É a voz que tá no ar. É a voz que tá no ar. Pode acreditar. Pode acreditar. Independência! Bombarde! É a voz que tá no ar, Independência ou Marte aí, hein? Na cobertura do Sanca Hip Hop, edição Jardim Gonzaga, trazendo aqui pra gente conferir os sons dos grupos de rap que se apresentaram lá no evento. Esse foi o Sem Medo do Medo, onde ouvimos Resistentes MCs, e aí abrimos o bloco com o som do Raciocínio, com a participação do Miguel e do Sandro, do Subloco Coletividade. É isso aí. Continuamos em sintonia. Agora a gente vai pro nosso bloco Povo Heróico. Povo Heróico. Programa Independência ou Marte, né, como sempre, fazendo aí a cobertura e a divulgação dos principais festivais que movimentam o cenário independente brasileiro. E hoje vamos falar aí de um festival que promete chacoalhar a nossa região aqui, o interior paulista, fazendo ferver a Seattle brasileira, como também é conhecida a cidade de Bauru. Estamos falando do Festival Canja, que é uma realização do Enxame Coletivo. E para falar sobre o evento aqui com a gente hoje, está na linha Gabriel Ruiz. Boa noite, Gabriel. Acreditar em mim. Gabriel? Alô, alô. Estamos aqui passando por emoções técnicas na conexão com o Gabriel Ruiz, né, representante do Enxame Coletivo, que está fazendo a primeira edição do Festival Canja lá em Bauru. Eu poderia passar aqui para vocês todas as informações sobre o evento, mas acho que é bem mais bacana a gente bater um papo com o Gabriel. Mas enquanto a gente vai tentando restabelecer a conexão com ele. Oi. Aê, e aí, Gabriel? Fala com a gente aí, boa noite. Boa noite. Aê, agora sim. Bom, a gente tava com dificuldades de ouvir sua voz aqui, eu tava começando a introdução pros ouvintes, né? Mas acho que você pode falar então sobre o Festival Canja, realização aí do Enxame Coletivo, começando em Bauru essa semana, falar um pouco do conceito do festival, de como vocês pensaram a programação, que espaços da cidade que vão estar sendo ocupados. Legal. Então, o Festival Canja, ele é promovido pelo Enxame Coletivo, né, Núcleo de Difusão e Produção Cultural da Cultura Independente em Bauru. E ele acontece agora, nessa semana, começa na quinta-feira, dia 17, vai até o domingo, dia 20, né, com uma vasta programação cultural, cheia de atividades, além de música, né, um festival de artes integradas. Então, além de música, vai ter teatro, vídeo-debate, intervenções de performance, e também vamos trazer uma parte conceitual com algumas palestras e também oficinas rolando nos três dias aí, na sexta, no sábado e no domingo, e mostra de fotografia, enfim, várias manifestações artísticas aí, né? E aí, em paralelo com o evento, a gente tem algumas ações que vão ser desenvolvidas, né, como o Canja Verde, que é uma ação de plantar árvores para neutralizar todo o carbono que o festival gerar, né? A gente está com apoio aí da Secretaria do Meio Ambiente de Bauru para realizar esse apoio em conjunto. E uma outra ação também interessante é o Canja Colaborativa, que é uma ferramenta de comunicação em rede, comunicação colaborativa, alguns desses conceitos que a gente vai estar promovendo, levando pequenas ilhas de edição para alguns lugares onde o Canja for acontecer. E nessas pequenas ilhas a gente vai produzir ali instantaneamente conteúdo para alimentar um blog, que é o canjacolaborativa.blogspot, e, sei lá, bombar o festival na rede, espalhar ele para a internet aí, e também agregar novos comunicadores aqui, né, fomentar mesmo essa produção local. Vamos ter também no Canja um encontro dos pontos de cultura paulista, o Entre Pontos, né, vai rolar no sábado e no domingo aqui em Bauru. Vem vindo um pessoal aí de vários lugares, de Rio Claro, de Ribeirão Preto, né, e também o pessoal aí de São Carlos, né, Felipe, eles vão estar presentes aí para discutir a lei que fala da inclusão de ensino da cultura negra nas escolas, e além disso fazer um enfrentamento com os realizadores do evento, né, a fim de trocar experiências, né, entre outras coisas. Bem bacana, acho que a gente, né, você explicando, e para quem ficar mais curioso também acessando o site www.festivalcanja.com, pode perceber aí que o nome do evento não é à toa, né? Toda a concepção e o conceito do evento é desenvolvido em cima dessa questão da mistura mesmo, né, de linguagens e práticas, né? E aí a prova disso são as diferentes manifestações culturais que vão estar presentes, como você colocou, ações também, né, de teatro rolando, performances, né, com o pessoal ligado aí ao palco Fora do Eixo, em mais uma ação integrada. Bom, acho que, né, pra gente explicar aqui pros ouvintes também, né, desmistificar aqui um pouco, como a gente sempre gosta de fazer, os meios de comunicação, a gente até trocou uma ideia com o Gabriel antes dele entrar no ar, que o Independência Omarte vai estar presente lá em Bauru, fazendo toda a cobertura do evento, né, também participando e somando aí com a Canja Colaborativa. Então, na segunda-feira que vem, a gente vai ter bastante material do festival, né, para conferir aqui no programa. Ah. É por isso a gente fazendo esse papo mais rápido, só também para não deixar de fazer o convite aí, né, para quem sintoniza o programa aqui na região do interior e quiser participar e prestigiar o evento em Bauru, tá mais do que convidado agora, né? Perfeito, muito bom. Muito bom. Bom, a gente separou aqui então algumas bandas, Gabriel, para a gente conferir aí que vão estar presentes na programação do Festival Canja. E aí, para fazer um clima do bloco aqui, a gente separou duas bandas de Bauru que fazem parte da programação. Uma delas é a Divertida, a Serotonina e a Música de Metro. Você não quer falar um pouquinho mais dessa galera pra gente? Pode ser. A Serotonina é uma grande entusiasta aí dos trabalhos que a gente desenvolve aqui na cidade, né? E também uma grande honra para nós, porque um dos caras que encabeçam ali o rolê da Serotonina é o Segal, que teve uma participação, inclusive, no Festival Gaia, que o pessoal do Colmeia Cultural em Araraquara desenvolve. Ele deu uma oficina de land art lá. E, enfim, ele já está atuando na cena de Bauru culturalmente já faz um tempo, né? E tem um coletivo de discotecagem também que faz uma interação com meios eletrônicos e instrumentos ao vivo ali. E quer dizer, a banda deu uma parada tal, e aí tá voltando agora, voltou, retomou os ensaios de maneira intensa, só pro Canja aí, né? Então vai ser uma reestreia, digamos assim, dessa banda, que tem uma presença marcante aqui, né? Alguns anos atrás, quando ela estava na ativa e tal. Então vai ser, pra gente vai ser muito legal, assim, porque realmente os caras estão pegando pesado aí nos ensaios e demais, demais missões da banda aí pra poder se apresentar no Canja, né? Bacana, bacana. E depois mais uma banda local que a gente confere nesse bloquinho de divulgação do Canja hoje é a Supersônica. Uhum. Fala aí deles pra gente, por favor. Supersônica. Então, a Supersônica foi bem interessante também, né? Eles mandaram uma provocação quando a gente tava acertando ainda, começando a divulgar alguns conceitos do evento, né? Não tinha ainda uma programação clara. E pô, foi muito legal porque trocamos uma puta ideia, fizemos uma reunião. Os caras colaram aqui na sede do Enxame Coletivo, né? Onde a gente termina todas as ideias aí do Canja. E entraram com total apoio, assim, com muita vontade de se apresentar no domingo, no Vitória Regia. Inclusive, um dos integrantes da banda que tá aqui agora no Enxame participando da reunião, ele faz aniversário no domingo, dia 20, né? E o som dos caras é um rock and rollzão, assim, né? É bem forte, tem algumas letras em português, outras em inglês, mas tem uma pegada meio hard, assim, né? É bem massa. E também vão estar com a gente aí desenvolvendo algumas ações do festival, um apoio total aí. Muito bom, muito bom. Bom, é isso, né? A gente já deu uma divulgada aqui no site festivalcanja.com. Gabriel, agradecer aí a sua participação em nome de todo o Enxame Coletivo. Agradecer aí a galera do Supersônica que mandou a faixa de última hora pra gente conferir aí. E, né, como a gente já falou, estaremos presentes aí em Bauru fazendo a cobertura do evento. Então já na próxima segunda-feira a gente volta com várias outras sensações e impressões do Festival Canja aqui no Independência ou Marte. E por hora a gente fica com o som das bandas de Bauru que se apresentam no evento. Na verdade, duas delas, Serotonina e a Música de Metro com a faixa do Minhoco. E depois o Supersônica Rock com Supersônico. Esse é o programa Independência ou Marte. Escute diferente. É nóis. fosse um furacão. Quem dera eu ser invencível. Mas se pra ter só o sorriso, eu prefiro um parentão. Thank you. Meus retornos estão bagunçados aqui. O seu, né? Aê, agora sim. É isso aí, esse foi o nosso quadro Povo Heróico, né? Na verdade, já divulgando o Festival Canja, que acontece aí nos dias 17, 18 e 19 de junho na cidade de Bauru. Como dissemos, estaremos lá presente fazendo a cobertura e voltando com muitos materiais de lá na próxima semana. Mas para dar um gostinho aí, hoje a gente ouviu duas bandas de Bauru que vão se apresentar no evento. Essa foi a Supersônica Rock com a faixa Supersônico, e antes ouvimos Serotonina e a Música de Metro com a faixa Dorminhoco. E agora é um momento de muita emoção aqui no Independência ou Marte, né? Estamos nos preparando para relatar em primeira mão a nossa primeira experiência internacional com o jovem Palerose, aka DJ Young Man, se conectando com a gente diretamente de Buenos Aires, a capital da Argentina. Boa noite, jovem. Aê, boa noite, galera. Tudo bem aí? Tô escutando bem? Que emoção! Estamos escutando bem, né? As tecnologias do mundo de hoje. É impressionante. Igual, ponto virtual aí. Tamo junto aí. Salve, salve, família. Tamo aqui com eu e o Leandro aqui, me recepcionando da melhor forma do mundo aqui. Tamo na casa dele. Salve pra todo mundo que tá escutando. Dá um alô aí, Leandro. Olha, como lá? Yeah. Bom, pra quem acompanha o programa, né? Lembra aí da transmissão independente com a banda argentina Falsos Conejos, que nós fizemos no ano passado. E aí o Leandro, né, é um dos integrantes da banda que está dando suporte total aí para a nossa conexão com o Buenos Aires. Bom, jovem, acho que vocês podem ficar à vontade aí, velho. Você dá uma contada pra gente no que você está vivendo. Se o Leandro quiser entrar no ar aí com o Portunhol para contar um pouco dos trabalhos que eles estão fazendo aí na cena portenha. E depois a gente confere os sons que você mandou pra gente, velho. Tá em casa aí, fala aí. Tá, beleza. Primeiro descobri que esse argentino aqui é fake, viu? Ele nasceu em Curitiba. Mas não, brincando. É, a gente teve uma conexão bem legal, né? Como o Felipe lembrou, o Falsos Conejos esteve aí em São Carlos ano passado, participou do Independência ao Mate. A gente conheceu o Gomes e eles lá em Cuiabá, também no Festival Calango ano passado. Desde então continuou o contato, a conexão aumentou, na verdade. Eles também bem antenados com o que estava acontecendo no Brasil. E o Gomes também tocou o ano passado lá no Festival Macondo Circos, lá em Santa Maria. E continua a conexão, eles super interessados também com o trabalho que está sendo realizado no Circuito Fora do Eixo, né? E acabou que, assim, de forma quase sobrenatural, a gente inventou essa semana aqui, cheia de atividades. Na verdade, o Independência ou Marte, representando todo o trabalho que está sendo feito no Brasil, assim, aqui contando um pouco da história, compartilhando as experiências, bem código aberto mesmo, tentando incentivar, de certa forma, esse trabalho colaborativo e, sei lá, as iniciativas coletivas aqui numa das maiores cidades do continente aqui, né, também. De certa forma, um eixo grande aqui, né? Uma cena bem complexa, mas que está totalmente aberta para, sei lá, tanto para essas iniciativas, maneiras novas de se fazer as coisas, quanto para o som brasileiro, que tá sendo uma experiência bem doida, assim, a galera curtindo bastante também a experiência do Independência Mate aqui em Buenos Aires, né? E aí, Leandro, conta um pouquinho também. Eu estuve tocando em duas fiestas, uma o sábado, a fiesta sintomática, que é organizada por el colectivo que tiene Gómez, e a gente se interessou muito por a música que estuvo passando Joven. Y ayer estuvo también tocando en Plasma, en un recital que tocaron tres bandas, y tuvo también mucha recepción y la gente estuvo preguntando qué era esa música, así que se estuvo esparciendo un poco el virus de la música brasilera acá en la ciudad. Acho que é legal, você falou do Sintomático, que é um coletivo que o Gomes faz parte, mas na verdade tem vários outros coletivos, e um dos principais, na verdade, que está mais conseguindo agregar os outros coletivos também, e que vai realizar o festival no próximo final de semana, é o Buenos Aires Experimental. Acho que é legal você dar uma primeira introduzida e a gente rolar um som na sequência, até pra a gente vai contando a história das bandas e tal, rolar um som na sequência, depois a gente volta contando um pouco mais das outras experiências aqui. Perfecto, sí, el Buenos Aires Experimental es un colectivo que es integrado por proyectos de música experimental, como dice el nombre, de toda la provincia de Buenos Aires, no solo la ciudad, sino las ciudades como La Plata, Campana y barrios fuera de la ciudad. Fue bastante inspirado por todo lo que vimos cuando hicimos la tournée con Falsos Conejos el año pasado, que estuvimos en San Carlos, en Cuyabá, en Campo Grande, en Uberlandia. Y estamos empezando a trabajar hace unos 4 o 5 meses. Está todo muy verde, pero por suerte está funcionando bastante bien. Tenemos una columna de radio en una radio comunitaria que se llama La Tribu, que estuvimos hoy con Joven, y el miércoles vamos a hacer una entrevista con él ahí. Y la columna esa también se difunde en una radio en La Plata, que vamos a estar ahí también el miércoles con Joven, en una radio del barrio de Boedo, y próximamente se va a estar retransmitiendo en el sur del país, en la Patagonia, en la ciudad de Neuquén. Así que fue de gran inspiración haber estado cerca de las acciones que están llevando ustedes a cabo con el Fora do Eixo. Así que esperemos que sea el principio de una parcería importante entre Argentina, Brasil y el resto de Latinoamérica. El próximo fin de semana vamos a tener hacer dos conciertos que van a participar 5 de las 11 bandas que forman el colectivo. El día viernes va a tocar Sexta Fera va a tocar una banda que se llama Bull, que es un trío de guitarras que es integrado por Alan Curtis, que es un poco el gurú de la música experimental en Argentina ya hace 20 años. Es un músico que tuvo la suerte de grabar discos con Sonic Youth, con Damo Suzuki, y la lista es interminable. Va a tocar Honduras, que es un septeto que tiene una sonoridad bastante psicodélica de los años 70, y también va a tocar mi banda Falsos Conejos. Y el sábado van a tocar otras dos bandas que se llaman Las Cosas y Foto, que también vamos a estar pasando música hoy. Y todo esto va a estar con el marco de Limpa, que es una fábrica metalúrgica, que es una fábrica que nosotros llamamos recuperada. O sea, fue una fábrica que en los años 90, con el auge del neoliberalismo, quisieron vender por partes, y los trabajadores tomaron la fábrica y siguieron trabajando, y se dieron unos espacios muy interesantes como centro cultural. Así que es un muy buen marco esta cooperativa de la fábrica IMPA para poder presentar el trabajo cooperativo que estamos haciendo también nosotros con el Buenos Aires Experimental. Massa, é legal, é muita informação, assim, espero que tenha captado um pouco, assim, acho que no blog também a gente vai delineando e contando em alguns capítulos essa experiência aqui do que está acontecendo aqui. Mas acho que dá pra gente começar a chamar um primeiro bloco aqui com sons que vão estar tocando no Festival Buenos Aires Experimental essa sexta e sábado. E daqui a pouco a gente volta pra comentar um pouco mais de outras coisas aqui da cena, de todo esse envolvimento mesmo, da repercussão em mídia, outras coisas que estão acontecendo aqui. Vamos dar uma apresentada então nas bandas. Você citou, né, alguma maioria delas. A gente vai escutar o Honduras com Monocromático para Fiona, Mílica com Oceano, Las Cosas com Base e Cumpre, e vocês, né, o Falsos Conejos com Estrobos. Quer dar uma comentada rapidinho nas bandas, alguma coisa? Bora escutar aí. Bora escutar, sentir. Daqui a pouco a gente volta com mais Beleza, vamos de som então, Independência ou Marte, aí conexão latino-americana, direto de Buenos Aires, sonzeira aqui, Buenos Aires Experimental. Escute diferente. We'll be right back. Independência, Bombarde! Olá, que tal? Tudo bom, cara? Tudo bom. E aí, expandiram? Expandimos a nossa consciência, velho. Só sonzeira fresca da gente. Muito bom. Legal, né? Que, assim, legal comentar que o próximo bloco também vai ser bem experimental, assim, que a gente preparou aqui. Mas acho que até é um fruto do momento, assim, da cena argentina, pelo que eu tô sacando, pelo menos, assim. E de muita vontade de inovação, assim, né? Tanto... eu acho que o próximo passo de inovação realmente é na maneira de se fazer as coisas, né? Na maneira de se organizar as coisas, assim. Porque, né, esteticamente, o que eu vi até agora tá muito contaminado. Acho que é legal deixar registrado também que tá rolando... Terminou hoje o Festival Sudamérica Experimental, que é um festival de hardware aberto que um cara chamado George Crowley tá fazendo aqui. Inclusive o Panetone tava aqui também. Então... bem legal, assim, essa aproximação latino-americana no campo experimental, assim, bem genuíno, assim. Sim, eu penso que o underground argentino está com uma faceta muito experimental em oposição ao mainstream, que está em uma situação totalmente retrógrada e de seguir repetindo o que passaram em anos anteriores. Assim que é interessante esa oposición que se genera, que no es solamente una cuestión de actitud, de cómo trabajar, sino se está reflejando también en la música. Acho que é perfeito isso, né? Da oposição no campo estético também, não só no campo, em todos os campos, na verdade, né? Buscando novas maneiras de se fazer. Legal. Bom, vamos passar pro próximo bloco, já dar uma anunciada, assim, até porque o tempo está curto. Mas a gente comentou, né, do Sintomática, que na verdade teve a fiesta Sintomática que aconteceu no último sábado. E assim, é impressionante como eles conseguem catalisar, acho que, diversos movimentos e manifestações artísticas que acontecem aqui na capital portenha. E foi um grande prazer, assim, na verdade, de ter tocado lá, assim, e a receptividade que rolou foi meio... foi impressionante, assim, de como as pessoas curtiram mesmo a sinceridade do trabalho e como também eu, pessoalmente, assim, curti muito todos os trabalhos que aconteceram lá. É capitaneado pelo Gomes, mas não só ele, né, é um coletivo também que é parceiro, que também tá em atividade aqui. Eu acho que é legal... Ele não tá aqui com a gente agora, o Gomes, mas é legal deixar registrado mesmo todo o trabalho já de mais de década, né, que eles têm nesse campo. Assim. Sim, também seria bom comentar que a Fiesta Sintomática é um evento multidisciplinário e estuvo jovem com a discoteca radiofónica. Hubo danza, hubo hardware de Jorge Crowe, estuvo también tocando Gómez. Fotografía, es un espacio muy interesante por eso también, entre otras cosas. Uhum. Então, os sons que a gente vai rolar na sequência tem a ver com isso, né? Principalmente com a festa com a Fiesta Sintomática. A gente começa escutando o Gordo Louco Trio, que é um projeto que, você falou, quase 15 anos, né, de atividade, que é um projeto que o Gomes participa com outros... Com Hernán Ayed, que é o integrante também de Foto e de Corto Morales, que são duas bandas que vamos estar passando também. E é interessante também contar que el ano passado hubo uma fecha, una data que fue un poco el puntapié inicial para que estemos acá con Joven charlando con ustedes en San Carlos, que fue una fecha que hicimos Gordo Loco, Falsos Conejos y Macaco Bon, que fue un poco la piedra fundamental para todo esto que estamos presentando hoy en día. Gordo Loco Trío es una banda que también participa Mauro Morelos y Hernán Nayet. Legal, galera, vamos de som então, aí, satisfação total, primeira participação internacionais. Manda um salve, salve, tchau pra todo mundo. Vocês também, né, manda tchau pra todo mundo aí, os agradecimentos e... A gente volta pra dar tchau, tá? Você tá dando tchau agora. É, seu tchau agora. Tchau então, pessoal. Obrigado pelo espaço. Salve. É nóis, curta uma sonzeira aí, muita coisa boa. Programa que vem também vai ter mais contaminações latino-americanas aí. Satisfação total, curtam aí Gordo Louco Trio, Projeto Gomes, Corto Morales e Foto direto de Buenos Aires. Abraço. Valeu, jovem. Falou, Leandro. Vamos de som. Independência ou Marte na conexão Buenos Aires. Escute diferente. We'll be right back. Independência ou morte! Si, re bueno, bueníssima onda. Sensacional. Né, material aí fresquíssimo, mandado pelo nosso parceiro Jovem Palerose, que está representando nossa experiência radiofônica em Buenos Aires, Argentina. E, né, em companhia de artistas e produtores locais como Leandro, da banda Falsos Ronê, Conejos, Gomes, do Projeto Gomes, entre outros aí. Né, vivenciando de uma forma muito bacana todo o ambiente do underground cultural de Buenos Aires. The underground, e trazendo pra gente em primeira mão essas novidades. Semana que vem, é claro, ele estará de volta aqui fisicamente no estúdio e trazendo mais novidades e vivências registradas em formato de áudio pra gente. É isso aí, semana que vem tem mais, então, segunda-feira, às 22 horas, ao vivo, aqui pela Rádio Fiscar. Não percam o Festival Canja em Bauru a partir desta quinta-feira. E mais notícias sobre tudo isso que nós falamos aqui em independenciaomarte.blogspot.com. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau, tchau, tchau. Semana que vem tem mais. Circo convencional.